de ser detraído. Sai uma e já vem outra. Eu tô indo aí. E agora como eu fico nessa casa? Pensa no hit. Era pra me traumatizar. Essa também. Aliás, aqui tem. Tem música show. Olha eu beijando na boca do nunca mais, mais, mais. Quanto mais, música. Melhor. É melhor a gente parar. Todo mundo cantando. Não me liga mais, mais, mais. Quer música? Mais, mais, mais. O meu amor não quer voltar comigo. Da FM Dia. O ano inteiro. Música. De março a março. Adoro. Hora de trabalhar, hora telecom. Hora de se divertir, hora telecom. Hora de maratonar, hora telecom. Hora de aderir, hora telecom. E agora? 0800-591-0442. Hora telecom, sua conexão com o agora. Hora telecom, hora telecom, hora telecom, hora telecom. Sua música. Minha rádio. FM o dia. Beleza. Na hora de construir ou reformar, vá no Araújo Construções. Araújo Construções, quadra 48, casa 21A, Renascença 2. Lá você vai encontrar material elétrico, hidráulico, portas e janelas de alumínio, luminárias, sanitários, tintas e muito mais. Araújo Construções, qualidade e preço justo. Parcelamos em todos os cartões de crédito. Ligue 869-8820. 29-8678. Não tem pra ninguém. Tem pra todo mundo. E só toca musicão. Cada música melhor que a outra. Na FM o dia. Música. Eu quero essa música. Quero. Play. De você. Sentir o meu cheiro do love bandido. Elas gostam de sentar no perigo. Se envolve sem medo, sem pensar no risco. De se apaixona no cowboy. Vai com calma, bebê. Depois do pré tem o pai. Sabe que nós faz bem